E Alagoinhas, 继续来了。 Mantenha a espera sobre o farol de Itapuã. Itapuã, lembra torneio decimal 0, torneio 128, decimal 8. Recife 260, PL 288, passagem 590, boa noite. Beijo. 244, desde uma senha 2000 pés, autorizado o EVS Oxirri, pistão no zero, fato estabilizado. Ok, atualizado o VLS-2, tomaremos estabilizado o centro para 2000 pés com 1019. Externo, complete final ILS, Xanetu, em 18, decimal 95. 18,95, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, para o Sara 2591. Tá mais meia milha por cima da nossa lado. Ciente, estava autorizado, pouso 120 graus, 099. Obrigado, pouso 2591. Informação de tráfego, Papá 28 Alfa, à sua direita, 5 milhas, litoral sul de Salvador, 1 mil pés. E complementando a informação, o referido tráfego está mantendo a espera sobre o farol de Itapuã no litoral sul de Salvador. Como confirmar o vento, a série do centro da lama? 120 graus, 109. Certo. Então 3895 autorizado ali, né, manter a pista no zero. Prepare para decolagem imediata. Deixa ali, mantém e decola quando autorizado. Então 3895. Obrigado com a força. Boa noite. Área 313, essa via para 2000 pés, com a H1 a 0, 2 0. Autorizado o LF de civil, só no localizador. Eu com o presidente, autorizado a reportar a 163, não sei. No solo 51, número esquerda para o Pátio Militar. Fica atento a possível viatura follow me e o estacionamento a quiser. Frequência livre. Certo, estou falando. Torre de Salvador, muito boa noite ao voo 1344, estabilizado. A uma milha de distância. TAM 3895, autorizado a decolar, 130 graus, 109. Iniciando a decolagem TAM 3895, Gol 1344, informação de tráfego, Papá Alfa 28 Alfa, à sua direita, mantendo a linha do litoral sul de Salvador em espera. Pula 1000 pés sem interferir com seu pouso. Aguarde autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, estamos cientes do tráfego à nossa direita, ajustando o ticket. Papá Romeu, November Oscar Whisky, cheque altimetria, ajuste de altímetro no 020. Ajuste de altímetro no 020, November Oscar Whisky. Mantendo o 1000 pés, na vertical do farol da porta. TAM 3895, decolou 52, chame controle Salvador, 120, decima 8. Quero lá, TAM 3895. Pula 344, autorizado pouso, 120 graus, 119. Ok, livre pouso, obrigado. Marcelo, 900, peço. 3815, contato na Avenida Colégio, suba via, salvo 1, para o 3840. 340, via salvo, TAM 3895. Romeu November Oscar Whisky, se preferir manter a flor do setor eco, está autorizado por mais algumas instantes, aguardando para o cruzamento do aeródromo, próximo a 28. Ciente, mantendo esfera na vertical do farol de Itapuã, November Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky, se tiver condições, autorizo base pela direita, pistola 7. Sem condições, girará a base pela direita, dona 7, November Oscar Whisky. Reporte de base para final pela direita, pistola 7, November Oscar Whisky. Sete, agora para girar base pela direita, November Oscar Whisky, pistola 7. No solo 5-4, livre à direita, taxiway Foxtrot, após Eco Foxtrot, após Alfa e Juliette, posição 04, Fatima. Foxtrot, Alfa, Alfa Juliette, confirmando. Alfa Juliette, posição 04, Fatima. Entre Alfa Juliette, Fatima, 04, Fatima, vou 1-3, Foxtrot. Não lembro aqui. Rosane Eros Whisky, autorizado de girar base pistão na 7. E toque remetido. 120 graus, 119. Rubri toque remetido, novembro Eros Whisky, cabeceira na 7. Chama 393, complete final IVS, chama sua reino no 8.900. Estou com o RMTO 58, mantenha a frota até atingir ou no mil pés ou o litoral sul de Salvador. Após curva direita, o farol de Itapuã. Mantenha a frota atingindo no mil pés após o farol de Itapuã, novembro 6. Estou em Boa 63, estou estabilizado, INS 813 novembro. Estou chegando em 6313, avistado, autorizado pouso, pista 90, 120 graus, 119. Informação de tráfego, APA 28 Alfa, à sua direita, litoral sul de Salvador, tocou o MT 17, subindo para o número 10, vai manter espera no setor sul. Número Osquiz, que visual com R2320 da Oxané, à sua direita. Número Osquiz, que visual com o tráfego. Se tiver condições de realizar o circuito de tráfego pela direita, da pista 97 e a torre do turismo. Chame de base para o final. Temos condições, giraremos agora Número Osquiz. Registro está autorizado. Para o posicionamento, eu vou no 09M, portão 8. 096, está autorizado, chama o tráfego táxi. Autorizado, pois também chama o táxi, 096. Para informação, será pouso final, novembro ao suíte. Gente. O solo 01, vida direita, taxa portão 02, mantém a posição de proteção Juliette. Sobre Salvador, pronto para girar a base, uma vez mais suíte. Vigilar a base, novembro aos críticos, acusa na final. Autorizado, chamada na final, novembro aos críticos. Charlie 12. Pista no 7, 120 graus, 099. Papá Romeu, novembro, Osco Whisky. Autorizado, pouso final, 97, novembro, Osco Whisky. Autorizado, ponto de espera, pista 1-0. O Oxenã já passou. Tá, tá bom, espera. Para precipitar a chegada do médio 1. A prova de papo ou do certo com ele? Eu vou fazer a vez para cima. Desvio azul 4299. Terá 9979, contato realidade, essa via chegada da BF para 4000 pés, que ainda dá 1099. BF para 4000, Alto 298, retoração para sinal IOS XR10, curva esquerda, Vina 3045, limitado pelo localizador. Desce Martinha 223, Canelão 099. Então, detonação proa 045, 75.909. Esse para 2.000 pés, que nós damos 0.9. Apenas, 2.000 pés, nós 0.9 e o limite ao lado. Azul 2782. 2782, desce a Mantenha, nível de voo 050. 050, desce e mantém 2782. 4298, capturou lá que está visual, por favor. Azul 4298, compete final, ILS XRI, chame a torre, Euro 8, 2195. Compreta com a torre agora, 2195. Obrigado, senhor, até já. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 4298, final de 7.6. 4298, avistado, colegiado pouso, 120 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10, azul, 4298. 9979, perfeito, mantenha 2000 pés, querendo dar 1-0, colonagem. 2000, 1-0, ligar a restrição de 4000 e pelo? Pelo, cancelado as restrições. 2019, 979. 235, contato radar, dessa via chegada bom para 4.010, canal 1020. Desça e mantenha 3.000 pés, canal 1020, decoração para setores elétricos à esquerda, vem na prova 040, limitado pelo localizador. À esquerda 040, limite ao log, desce para 3.000, com 1019, 2782. Para o localizador, curva direita, pré 070, desce para 2.000 pés, reforço estabilizado. Direita 070, reforço estabilizado, descendo para 2.000, 2782. Azul 4298, no solo 17, livre pista direita. Autorizado o táxi via Eco ou Foxtrot após Alfa Juliette, posição 03, Pationo. Alfa Juliette, posição 03, Pationo. Obrigado, Azul. 4278. 4298. 4298. Tomando, será uma 997 mais na ILS da 10. Federal 9979, motorizado pouso 130 graus 119. Sobre pouso 9979. Azul 2782. Azul 2782, complete sinal ILS, chama a torre 18695. 295, obrigado, boa noite. Salvador, meu cordial, boa noite, seu Azul 2782, está full, aliás. Azul 2782, avistado, número 2 para pouso, aguarde autorização. Madame 2782. Salvador, com o 973. Gol no 973, Torre Salvador. Tem tamanho, solicito 3400 para galeão. No 973, autorização automática, 360 para o galeão, conforme a rota do plano de voo. Saída São Bruno, transição Doppler. Controle 120 versão 8, transponda 5512. Autorizado, galeão de vocês, 360, rota de Pantano, saída São Bruno, missão Doppler. Aciona 5512 e controle 1208, voo 9973. Protejamento correto, reporte pronto para acionar. Reportará, voo 9973. Federal 9979, no som os 22, de meia direita, táxi de Alfa Kilo, parte 3. Direita Alfa Kilo, parte 3, 7, uma lá pessoal. Viu? Viu? Viu? Sabe o que está, cara, tá? Tá, parceiro. Azul 2782, autorizado pouso, 120 graus, 10 nós. Galeão pouso 2782. 2350 para 2000 pés, Senegal 020. Cancelada as instruções em clube, o ponto de localizador, livre da Leão Tocorri, pistão 10. Azul 782 no solo aos 26. Libere a direita, taxiway Eco. Após Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, por parte 3. Observe o sinalizador. Ok, Eco, Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, parte 3, Azul 272. Azul 42. 542, 35, contato final e a Delta Ferreira, chama a torre em 1,8 de semana do céu. 7,4. Chama 63, zona 3, agora de costa. Salvador, boa noite, Azul 4235, estabilizado para a LS da Fiscosa. Azul 4235, autorizado pouso, 1,20 graus, 1,19. 73 para o estacionamento da 04. Sim? Eu vou 1973. Voo 973, posição 04. Pushback com relação para o tipo de sol, reposto para o táxi. Prezado pushback para o táxi, voo 973. Puxa na 6313, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível 360. Saída Sanvo 1, transição Mótima. Controle 120.8, transponda 5525. 360, Sanvo 1, Mótima, 208-5525-633. Puxa na 6313, negativo apenas no, em um item. Saída Sanvo 1, transição Mótima. Ok, afirmativo, ficou rotejado, saída Sanvo 1, Mótima, 360-208, controle 5525. Puxa na 6313, negativo. Observe o que está sendo instruído. O senhor não está falando a palavra transição. Essa é a minha observação. Então, a saída Sanvo 1, transição Mótima. Saída Sanvo 1, transição Mótima. 6313. Protejamento correto, reposto pronto para acionar. Reposto para Força Aérea 5956. Aguarde autorização de tráfego para Fortaleza. F para 4210, que é legal, 020. Força Aérea 5956, informe a rota proposta em seu plano de voo. Turno 9, sente. Azul 4235 no solo 01, autorizado o táxi via Eco Alfa, mantendo posição antes da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, azul 4235. Está pronto para o táxi com 113 a bordo, autonomia 3 horas e 26, alterna com. Entendi, 113 a bordo com fins e autonomia? Autonomia 3 horas e 23. 3 horas e 23 minutos, gente, está autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 1-0. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, voo 976. Aéreo 5956, pronto para corte? Mais 72, contato radar, desta via chegada a Bonfio para o nível de voo 050, VH1 no 020. Eu devolvo o sinal para 250 mais. Alpha 3, está pronto, ponto espera da 1-0. Voo 1973, autorizado a decolar, pista 1-0, 1-2-0 graus, 1-1-9. Livre decolagem, 1-0, voo 973.